Acabei de te enviar todo o material. Dá uma olhadinha aí e vê se abriu certinho. Espero que te ajude bastante no seu trabalho, ou no começo com os salgados. E queria contar com a sua contribuição para manter esse projeto ativo. O valor simbólico é R$ 10,90, mas algumas mulheres contribuíram com R$ 14,90. E as últimas três que me enviaram foi de R$ 19,90. Fica a seu critério. Qualquer ajuda já faz diferença. Quando fizer o Pix, só me avisa aqui, tá?